ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro, está entrando no ar o Tema Livre, tratando, pela segunda vez nós estamos fazendo esse ciclo de programas, toda quarta-feira, um por semana, toda quarta-feira nós estamos tratando do cinquentenário do golpe militar de 1964, que se registra nesse ano de 2014. E nós fizemos um programa na quarta-feira passada, você está lembrado, com vários participantes. Hoje nós estamos de novo aqui com o João Vicente Goulart e com a Verônica Fialho, que é diretora do Instituto João Goulart. O João Vicente Goulart, além de presidente do Instituto João Goulart, é filho do ex-presidente João Belchior Marques Goulart, que foi deposto pelos militares em abril de 1964. E nós vamos começar, nós falamos muito no programa passado sobre a participação norte-americana no planejamento do golpe, na execução do golpe e até depois com a ocupação pelas empresas multinacionais norte-americanas do mercado brasileiro e etc. Hoje eu gostaria que nós tratássemos, ainda nesse aspecto de economia e de política, da participação civil. João Vicente, como é que foi, como é que você vê essa participação civil, porque sempre se fala da ditadura militar como se fosse um movimento bolado, engendrado e executado pelos militares sem participação civil, quando os mais antigos se lembram, pelo menos do Magalhães Pinto, e pelo menos da Fiesp também, do IBAD, essas coisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes do Tema Livre. Bom dia, Golo. Realmente, eu acho, quero te parabenizar pela importância desse debate, porque neste ano dos 50, que passam os 50 anos daquele fatídico dia do golpe de Estado de 1964, é importante, mais uma vez, a gente estar resgatando, né? Resgatando 50 anos depois todos os fatos e acontecimentos que muitas vezes, durante grande parte desses 50 anos, principalmente durante os 21 anos de ditadura, foram ocultos do conhecimento da sociedade brasileira e principalmente das novas gerações, que cresceram em um país sem liberdade, cresceram num país onde até a própria divulgação por meio da mídia tinha censura prévia, cresceram num país onde foi fechado o Congresso Nacional, enfim. Então, aquele golpe, sem dúvida, foi um divisor de águas, né, na democracia brasileira. Foi a queda da democracia brasileira, foi a queda e a ruptura institucional de nossa Constituição. Eu sempre digo que esse golpe não foi dado contra o presidente João Goulart, esse golpe foi dado contra a Constituição brasileira em conluio, né, com uma política externa do Departamento de Estado americano e com as elites multinacionais e elites nacionais que queriam neste país uma modificação, né, do sistema político, porque o PTB vinha trazendo à sociedade brasileira várias conquistas na área social, inclusive é do período do presidente João Goulart a conquista do 13º, foi João Goulart, no governo João Goulart, que promulgou a conquista do 13º, e que hoje, por exemplo, nós estávamos fazendo um artigo e nós vimos a grande imprensa na época, inclusive a primeira manchete do jornal O Globo da época dizia: é um desastre para a sociedade brasileira. Diziam que a economia ia à falência, né? As empresas iam falir por causa do 13º. Exatamente. Salário. Então, evidentemente, existia um clima político provocado pela liberdade que o governo do presidente João Goulart exercia. Inclusive, os microfones da oposição a ele estavam abertos, não é? para dizer aquilo que cada um pensasse sobre o governo, pois se respeitava a liberdade, se respeitava a democracia e principalmente o ir e vir de cada pessoa. O governador Lacerda, o governador Ademar de Barros e o governador Magalhães Pintos, ferrenhos opositores às proposituras das reformas de base, tinham trânsito livre na Casa Branca em Washington, enquanto Washington fechava todas as portas para o governo federal em matéria de refinanciamento de sua dívida externa, enfim, e de novos financiamentos. Há de se lembrar também a decretação em uma das propostas das reformas de base, que Jango defendeu, inclusive, na ONU, né, que era a lei de remessa de lucros das empresas multinacionais. Enfim, eu acho que com toda certeza nós podemos chamar esse golpe de Estado de civil-militar, porque foi a grande mídia, né, através dos IBADES, que inclusive financiaram a compra de várias... de vários meios de comunicação. O governo João Goulart estava praticamente isolado nesse contexto midiático e, sem dúvida alguma, por exemplo, os IBADES de 62 a 64 foram produzidos mais de 200 filmetes contra o governo João Goulart, contra as reformas de base, ou seja, a cada 2 dias praticamente era financiado um novo produto, um novo pequeno filme de direita, fomentando a quebra do Estado de Direito e fomentando a queda do governo João Goulart. Eu digo sempre que mesmo após a queda do governo João Goulart, se tratava o governo João Goulart como incapaz e um governo fraco. E isto hoje nos prova, tantos anos depois, evidentemente, o grande erro desta premissa. Uma premissa que foi, durante 21 anos, martelada na cabeça das novas gerações e do povo brasileiro. Primeiro que não se derruba um governo que é fraco. Se espera que ele caia sozinho. As eleições eram pouco tempo depois. E segundo, que o governo incapaz do presidente João Goulart foi o governo republicano, que talvez tenha, no curto espaço presidencialista, ou seja, 1 ano, 3 meses e alguns dias, proposto ao país a maior agenda que esse país já teve de reformas e de transformações sociais, que eram as reformas de base. Pelos incapazes de Jango. Quem eram os incapazes de Jango que esta ditadura queria mostrar? Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Evandro Lins e Silva, Santiago Dantas. Era uma tropa de grandes pensadores nacionais que queriam a transformação desse país. Então, nada mais errôneo, nada mais duvidoso do que taxar o governo João Goulart como fraco e incapaz. Ao contrário. A direita, que não tinha conseguido em várias eleições chegaram ao poder em 60 através de Jânio Quadros, que em 7 meses renunciou, e todos nós sabemos por que renunciou, porque queria dar um golpe, porque Jango tinha sido eleito, tinha derrotado seu vice-presidente, o senador mineiro Milton Campos, e principalmente o PTB na época tinha feito 1/3 do Congresso Nacional, e ele queria governar com um sistema já ditatorial, quando o vice-presidente está a convite pessoal do presidente Mao Tse-Tung na China. Então, uma conjuntura de interesses sórdidos nacionais, muito sórdidos, interesses da Fiesp, que depois, inclusive, veio a financiar inclusive a Operação Bandeirantes, que foi uma operação de extermínio das pessoas que não se conformavam com a ditadura e que partiram para a luta armada. Enfim, nós temos a dizer que realmente houve um emaranhado de interesses sórdidos, né, que não queriam o desenvolvimento social proposto pelas reformas de base do presidente João Goulart. Bem, nós estamos conversando aqui agora, você acabou de ouvir, João Vicente Goulart, é presidente do Instituto João Goulart e também filho do vice do ex-presidente João Goulart, que foi deposto pela ditadura militar de 1964. Nós estamos na ponta da linha com o jornalista Mário Augusto Jacobskind, que é diretor da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e na realidade é um inspirador desta série de temas livres sobre os 50 anos do golpe militar. Eu gostaria, ele está em viagem, está em Porto Alegre, gostaria que ele participasse, entrasse nessa conversa, até porque ele sempre faz questão de frisar o caráter civil-militar do golpe de 1964. Bom dia, Mário Augusto. Bom dia, Golo. Bom dia, João Vicente. Bom dia, Verônica. Bom dia, ouvintes. Olha, o fato da Rádio Nacional, eu sempre insisto, né, nisso, em afirmar, o fato da Rádio Nacional fazer um programa como desse tipo toda semana, né, uma memória e retrospectiva dos acontecimentos, mostra a importância de uma mídia pública nos dias de hoje, né, que é por aí que nós podemos contar com o contraponto que está faltando na nossa mídia. Eu ouvi com muita atenção o João Vicente, né, e quero lembrar o seguinte, a Rádio Nacional, naquele fatídico ano de 64, aquele fatídico golpe, foi também vítima da ditadura. Vários foram presos, né? Mário Lago, Dias Gomes, enfim. E a rádio foi censurada, foi invadida na prática, né? Mas ela resistiu. Tentaram, outros governos aí tentaram de toda forma calar essa Rádio Nacional, esse patrimônio do povo brasileiro, né? E não conseguiram. E hoje a Rádio Nacional está reerguida, né, e apresentando um programa dessa natureza, né, com essa importância. Eu estou aqui em Porto Alegre, né, participando do Fórum Social Temático, e os 50 anos do golpe aqui, do golpe civil empresarial militar, estará sendo debatido na sexta-feira às 9 horas. Né? Várias entidades do movimento sociais promovem esse debate. 50 anos está aqui, 50 anos do golpe militar, a conjuntura política da época, os movimentos populares, a luta armada e a redemocratização. E o tema está na ordem do dia. Precisamos aprofundar e precisamos ter mais informações ainda aqui. Muita coisa já está aparecendo, né? Muita coisa que estava oculta nesse período, nesses anos todos. Então tem esse mérito, 50 anos é uma data emblemática, né? 50 anos depois. E temos que aproveitar a oportunidade e informar as novas gerações sobre esses fatos. Que hoje a maioria da população não, talvez nem estivesse nascido naquele período, né? E não tem informação suficiente para fazer uma avaliação sobre esses dias, né, que... No programa anterior, no programa inaugural dessa série, nós falamos aqui, alguém, eu me lembro quem falou, que a agenda do presidente João Goulart, que provocou aquelas reformas de base, que provocaram a reação tão virulenta e violenta da direita brasileira e internacional, ela ainda está de pé, ainda precisa ser atendida em muitas coisas. E eu vejo hoje aqui os movimentos de rua nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, nós vemos as pessoas reivindicando, com reivindicações que são represadas há muitas décadas. Quando a gente fala... Não é isso? Quando a gente fala de gerações que foram prejudicadas pela ditadura militar, durante o período de ditadura militar, nós estamos falando exatamente dessas gerações que estão agora nas ruas com as suas reivindicações, não é isso? É, exatamente. E também lembrar o que o João Vicente falou sobre a lavagem cerebral, né? Que foi submetido o povo brasileiro, de um modo geral, né? Através de meios de comunicação conservadores, né? E isso prosseguiu não só nesses anos todos, como mesmo hoje, muita informação deixa de ser divulgada e muita manipulação da informação é colocada no ar, né? E é preciso também saber, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, né, que financiou, jogou rios de dinheiro, né, seria, a grosso modo, um dos primeiros mensalões aí da série, né, financiou quase 150 parlamentares para fazer a oposição e mentir, né? Então é preciso também que a gente conheça quem foram esses parlamentares, né? Me parece que alguns deles continuam aí frequentando as hostes do Congresso, né? É importante, nós estamos passando a linha para o país, né? Concordo, Golo. Concordo, é verdade. Eu queria chamar aqui um pouquinho a participação da Verônica Fialho, porque quando eu estava falando aqui da reivindicação das ruas, a agenda que está nas ruas é uma agenda represada, reprimida há muito tempo na sociedade, você estava concordando aí, Verônica. Eu queria que você fizesse a sua participação também. Bom dia. Bom dia, Golo. É um prazer para mim estar aqui nessa manhã. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional, do programa Tema Livre. Eu sempre me sinto muito honrada quando eu posso falar do nosso patrono, né, do presidente João Goulart. E com relação especificamente a esse tema do rolezinho, é verdade, eu acho que essa juventude que está aí clamando, que começou nas ruas e nos movimentos de junho, né, o grande barato para mim é que ela veio sem uma bandeira, né? Ela não tem uma bandeira partidária, ninguém conseguiu se apossar desse movimento, a sociedade ficou perdida, principalmente a elite sempre fica perdida quando vê o povo na rua, e isso tem muito a ver com o resgate dessa memória do Jango. Eu acho que tem um elo muito forte aí, porque ao mesmo tempo que essa juventude começou lá em junho ir para as ruas, a princípio pelos 20 centavos da passagem, não são os 20 centavos da passagem, né? Isso ganhou outro rumo, outra dimensão, e que agora vem de novo se repetindo no rolezinho. Ou seja, para mim é uma juventude que ela sente nas suas entranhas, né, tudo que a gente vê todos os dias aí na rua, a falta de saúde, a falta de educação, e ao mesmo tempo ela desconhece essa agenda e o país que o presidente Jango sonhou para nós, né. Eu digo sempre que eu sou de 66, então eu sou dessa geração aí que o Mário está se referindo, já tinha nascido o Mário, mas era uma criança em 66, né? Então, cresci estudando em escola pública e mesmo na escola pública, que era pago com o dinheiro do contribuinte, eu não tive direito de saber da história verdadeira, né? O Jango, para mim, tinha sido um presidente que tinha fugido, coisa que a gente sabe hoje que não é verdade, né? O Jango esperou o dia 3 de abril para ir para o Uruguai para configurar o golpe de Estado. Enfim, esse país que esse presidente sonhou para mim, eu queria ter vivido. E é o país que essa juventude está na rua hoje pedindo. Um país que tinha, na época, se não me engano, 12% do PIB para a educação, né? Entre os incapazes de Jango, que o João citou vários muito bem, tínhamos o Paulo Freire na educação. Era um país que se preocupava com a saúde que hoje os médicos, os mais médicos estão aí sofrendo uma resistência absurda também dessas elites que na verdade, na minha opinião, uma opinião muito pessoal, acho que ainda tem um preconceito muito arraigado e que são as mesmas elites que não suportam ver um negro, um pobre circulando no shopping Leblon, né? E os negros e pobres hoje, eles estão podendo comprar, eles estão podendo consumir, né? E estão podendo sonhar. E também não aguentam ver um médico preto e pobre atendendo na Baixada Fluminense. Não são só pretos e pobres, não, viu? Tem muito médico louro de olho azul, inclusive um é meu enteado, que está atendendo hoje na Baixada Fluminense, é um médico do Médicos Sem Fronteiras, que se formou em Cuba, e que eu tenho o maior orgulho de dizer que é meu enteado. Brasileiro. Brasileiro, formado em Cuba, filho do João Vicente, meu enteado, que a gente tem entre todos os nossos filhos, meus e dele, que eu digo que são nossos, temos orgulho de todos. Estou citando esse porque está no Médicos Sem Fronteiras. Estamos falando sobre isso. Mas eu acho que é isso, sabe? O rolezinho, ele é mais um movimento desses jovens que precisam conhecer a história do Brasil que nós perdemos, né? 50 anos depois, o Brasil que o presidente Jango sonhou para nós, inclusive para mim. E eu gostaria, viu, Golo, sinceramente, ter crescido no Brasil que ele sonhou para mim. É, gostaria muito. É, eu gostaria de fazer um adendo, que da tua primeira pergunta, Golo, qual parte da civil-militar, a sociedade civil-militar, que apoiou o golpe de Estado? Esta sociedade civil, esta parte da elite nacional, cheia de privilégios, que inclusive hoje eu quero fazer uma homenagem àquele que dizia que era um país sem privilégios para quem quer que seja, privilégio só para as nossas crianças, estaria fazendo 92 anos hoje o nosso governador Leonel Brizola. Esta elite ainda está arraigada na sociedade brasileira. Ela ainda não aceita, não é, que a sociedade e que os dividendos econômicos e sociais e políticos dessa nação sejam divididos entre todos. Elas querem continuar conservando seus privilégios, querem continuar refutando as escolas de tempo integral, os CIEPs aqui no Rio de Janeiro foram abandonados, enfim, tudo aquilo que se destina a contemplar, não é, a grande maioria de nossa população, eles estão contra. Ou seja, por eles, até hoje, nós não teríamos 13º salário. Por ele, até hoje, nós não teríamos a CLT. Por eles, até hoje, as conquistas sociais desse país, do trabalhismo, de Vargas, de João Goulart e de Leonel Brizola, não estariam implantadas. Então é uma luta constante. E estas manifestações de junho, essas manifestações do rolezinho, sem dúvida alguma, são emoções que estão como numa barragem, né? Presas por um dique, que é um dique que é a abertura em rumo ao desenvolvimento social. Nós precisamos abrir, nós precisamos de redebater as reformas do Estado brasileiro. Nós precisamos debater a reforma tributária lá que foi proposta há 50 anos atrás. Nós precisamos que esse país tribute muito mais o patrimônio e não mais os salários. Nós precisamos de uma educação social para todos. Nós precisamos do acesso às universidades, que agora o ProUni e outros programas estão dando essa oportunidade. Para as elites, as faculdades públicas teriam que ser só para elas, que tinham condições de pagar um colégio primário e secundário com mais capacidade de aprender para passar no vestibular. Por elas, esse país ainda não teria o 13º salário. Por elas, esse país, o crédito ao pequeno consumidor não existiria. Só existiria o BNDES para financiar as suas empresas, para financiar o acesso ao crédito, que é a reforma bancária. Enfim, nós precisamos dar um basta e avançar ainda mais. Neste ano, que temos um ano eleitoral, e colocar no debate público o que foram as reformas de base há 50 anos atrás e o que precisamos para reformar o Estado brasileiro para que os dividendos atinjam a grande maioria de nossa população marginalizada. Eu queria ver fazer um paralelo aqui entre o período João Goulart, 1963, e o período que nós vivemos agora, esse período Dilma, 2013-2014, com essas manifestações de rua que nós vimos aqui, já falamos, que são uma agenda reprimida desde aquele tempo até hoje. E o João Vicente acaba de enfatizar essas conquistas dos governos anteriores. E eu gostaria de lembrar que essas manifestações, principalmente de rolezinho, ela vem coroar um conceito de cidadania como consumo, que é uma coisa que começa, na verdade, na instituição do 13º, na verdade mesmo, na majoração do salário mínimo, quando o Jango era ministro do Trabalho do Getúlio, e aumentou em 100% o salário mínimo e acabou perdendo o cargo por pressão das empresas por causa disso aí, por causa da da economia nacional que não aceitava, nunca aceitou essa distribuição de renda, essa repartição da riqueza nacional. E nós vemos isso hoje também. Eu queria traçar esse paralelo para a gente ver, do ponto de vista histórico, principalmente você, Mário, que acompanha bem, é um jornalista já veterano nessa análise, como é que esse paralelo funciona na sua cabeça? Inclusive, aqui no fórum, tem um dos temas em debate que já começou nesta manhã, ditadura ontem e hoje, ato político contra a criminalização dos movimentos sociais. É preciso chamar atenção nesse sentido, que os movimentos sociais estão sendo criminalizados pela mídia conservadora. A todo momento nós lemos nos jornais, ouvimos nas rádios e vemos nas televisões matérias que preconceituosas, né? E que, com o objetivo nítido de criminalizar esses movimentos sociais. Eu quero lembrar, inclusive, o seguinte: tem aí no Rio de Janeiro, tem um preso, que eu considero preso político, né? Que está preso por ter participado de umas manifestações. Ele é um pobre, que vagava pelas ruas, né? E foi preso e condenado. Eu não me acordo o nome dele no momento. Então é preciso lembrar, naquela época, 63, os primeiros meses do ano 64, também ocorriam o mesmo tipo de preconceitos, né? A mídia conservadora jogava para a opinião pública venenos, mostrando movimentos sociais e criminalizando pessoas, né? E com a catilínea da indústria do anticomunismo, né? Até num desses papéis aí, tornados públicos, sabe-se que o Kennedy dizia que é preciso valorizar a participação dos comunistas, né? Que na verdade não era grande, mas era preciso superestimar essa participação para dar pretextos para a ação de 64. Né? Valorizar você. É bom lembrar todos esses fatos. E hoje o termo sobre comunismo já ficou meio fora de moda, né? Essa indústria, né? Então eles utilizam outros argumentos. Mas em essência, a mesma raiz daquele período, né? Preciso lembrar isso. Então, é preciso também mostrar que os movimentos sociais têm uma participação importante nos dias de hoje, querem ser ouvidos, querem participar, né? E não podem ser criminalizados, né? Porque são protagonistas da história do Brasil. Eu queria só fazer isso muito claro, e que em 64 eles justamente cortaram essa participação. E são os mesmos que hoje se colocam de uma forma preconceituosa contra os rolezinhos, demonstrando que existe o apartheid brasileiro, né? O apartheid brasileiro que separa brasileiros de poder aquisitivo X e poder aquisitivo Y. E os de menor poder aquisitivo, e alguns estão tendo oportunidade também de participar, estão sendo colocados de uma forma, estão sendo afastados dos locais onde poderiam consumir ou poderiam se divertir. Isso é muito caro, isso é o apartheid brasileiro. Uhum. Agora, você vai falar com alguém desse setor, eles vão dizer: não, nós não somos racistas. Tem até jornalista que escreveu um livro dizendo que o Brasil não tem racismo. Nós precisamos também discutir essa questão. Eu queria lembrar aqui, Mário, fazendo uma ressalva, que você citou o caso do morador de rua, Rafael Braga Vieira. Rafael Vieira. Isso. Ele foi condenado pela Justiça do Rio a 5 anos de prisão. Foi o único condenado. Exatamente. Pelas manifestações de rua. E não por acaso um morador de rua que não tinha muito a quem apelar. E uma manifestação que reuniu 300 mil pessoas na Presidente Vargas, e ele estava com 2 frascos contendo substância inflamável com pedaço de pano de prego. Esse cara podia ganhar o prêmio Nobel de Química, né? Porque utilizando dois recipientes desse tipo para fazer um coquetel molotov, né? Então, tá certo. Mário, eu acho importante, só para ressaltar, a gravidade daquilo que o Mário colocou sobre a criminalização dos movimentos sociais. Isto é um alerta para a sociedade brasileira, porque isto é oriundo de outro órgão que nós vamos ter que enfrentar esse ano, chamado FIFA. A FIFA quer que nós, inclusive, modifiquemos a nossa legislação para que eles possam instalar o padrão FIFA aqui no nosso país. E estas manifestações que houveram em junho, era que estavam exigindo padrão FIFA para a nossa saúde pública, padrão FIFA para o nosso transporte coletivo, enfim, padrão FIFA para educação. Não é mais possível que um país que tributa em cima dos salários, impostos como comparados com os maiores impostos do mundo, como a Suécia, como a Inglaterra, deem troco uma educação caótica, uma saúde caótica, onde as pessoas morrem de câncer porque não podem fazer um exame em 2-3 meses. Um exame de câncer aqui nesse país demora um ano para ser marcado. A pessoa, quando chegar lá, já morreu. Então, nós temos que debater, nós temos que relevantar o debate de como modernizar a sociedade brasileira para todos. Não modernizar apenas nos estádios de futebol e não apenas modernizar para programas eventuais que beneficiem grupos econômicos e beneficiem apenas construtoras e aqueles que gozam das benesses dos créditos oficiais de nosso país, que pertencem ao povo brasileiro. Eu acho que nós temos que se é avançado muito. Eu acho que o governo do presidente Lula e esses 4 anos da presidente Dilma avançado, o salário conquistou um poder aquisitivo maior e, principalmente, o desafio de reintegrar parte da sociedade brasileira no mercado de consumo. Mas falta muitas coisas a serem produzidas no campo da área social. Ou seja, educação, saúde, transporte são coisas que nós temos que produzir o debate destas reformas para avançarmos junto com a sociedade brasileira e redistribuirmos essa renda que pertence a toda a nação. É um aspecto que eu gostaria de levantar também aqui, que é quando houve o golpe militar, nós vivíamos um regime democrático, um regime de plenas atividades das instituições democráticas. E quando nós saímos do regime ditatorial, da ditadura de 64 até 84, nós caímos como uma espécie de vazio, de uma coisa institucionalmente híbrida. E parece que o país se debate até hoje nesse terreno meio pantanoso, onde é que está o direito, aonde é que está. Por isso também a crise da representatividade política, por isso a baixa renovação do Congresso Nacional, a falta de lideranças políticas. Você vê que João Vicente fala aqui, quando ele fala de lideranças, ele fala do Getúlio, do Jango e do Brizola. Quer dizer, e nós não temos lideranças mais recentes. Como é que é isso? Como é que vocês veem isso? Você, Verônica e Mário, como é que vocês veem isso aí? Verônica, você. Golo, primeiro eu queria aproveitar aqui esse espaço, quando se fala do governo Dilma, para dizer que eu pessoalmente quero agradecer muito a presença da Dilma, porque tenho acompanhado a luta do João Vicente. O Instituto João Goulart faz 10 anos agora, nos 50 anos do golpe de civil militar, o instituto que ele fundou também completa 10 anos. E tem sido uma luta solitária, contando praticamente com a família e amigos, como o Mário, por exemplo, e voluntários, né? E é uma luta difícil de ser travada. E o João, em 2007, protocolou o pedido de investigação, depois dos depoimentos de um agente que estava preso em Charqueadas e que, com todas as letras, disse que fez parte do coluio para a eliminação do presidente João Goulart. Bom, resumindo, passamos aí por alguns governos democráticos, né? E foi o governo da presidente Dilma que trouxe esse cenário para o debate, né? E ela através da ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, promoveu esse resgate a nível nacional, que é um resgate que a família promove desde sempre, mas que teve agora esse apoio do governo, do nosso governo, e finalmente tratando o presidente João Goulart como ele merece, como um bem imaterial da nação brasileira, né? Porque para nós, para mim como familiar, ele é um familiar, para o João ele é o pai dele antes de qualquer coisa, mas para mim também como brasileira eu quero saber o que aconteceu com ele, né? Ele é um bem imaterial da nossa nação e esse governo trouxe essa responsabilidade para si. Então só por isso eu já sou grata ao governo da presidente Dilma, e porque ao trazer esse resgate, ela também traz o resgate das reformas de base, tudo isso que nós estamos falando. É um primeiro passo que vai trazer muitas outras coisas para o debate, para o cenário nacional, né, da nossa nação, que eu acho muito importante. Agora, tu estavas perguntando com relação, agora me perdi. Não, vou te dizer última. Aqui, vou recapitular para você rapidinho. Em 63, quando houve o planejamento e a execução do golpe que rompeu com a constitucionalidade do país, havia uma normalidade constitucional que até facilitava a ação dessas pessoas. Hoje, nós vivemos um regime democrático... Sobre lideranças que você estava me falando. Hoje nós vivemos um regime democrático saindo de uma ditadura em que nós vivemos um período um tanto híbrido, um tanto em que o questionamento, né, do judiciário, questionamento do legislativo, e isso dificulta a ação da rua, dificulta esse rompimento dessa barragem de que falava ainda há pouco o João Vicente, para você jogar, que está represada toda essa reivindicação histórica que está represada. Eu queria essa opinião, como é que esses dois momentos históricos, eles favorecem a direita, favoreceram em 63 e favorecem hoje também? Posso dar uma opinião aqui pessoal? Eu acho que uma das reformas, que inclusive também foi proposta em 1964, é a reforma política. A reforma política, né, Mário? Eu acho de fundamental importância para o surgimento de novas lideranças. Não é mais possível, nem tolerável, mesmo depois de 25 anos de um processo democrático, que o nosso Congresso seja avaliado tão por baixo pela nossa sociedade. Não é possível que nós tenhamos a imagem de um deputado como se fosse um ladrão, como se fosse um... E o problema de tudo isto é realmente a manutenção desse tipo de sistema eleitoral. De modelo eleitoral. Em 1963, o debate político se fazia nas ruas, nas esquinas do teatro, na confecção, no cabeleireiro, nas escolas, nos centros acadêmicos, nos sindicatos. Existia um país em ebulição. Existia o teatro de arena que estava surgindo, a bossa nova, enfim, existia um movimento cultural. Esse país agora vai mudar, esse país vai para frente, esse é um novo país. Hoje, o que nós presenciamos em matéria do nosso Congresso Nacional, que nós temos que alertar, que é muito... nós temos que valorizar a democracia, porém nós temos que exigir uma mudança no sistema eleitoral. Não mais é possível que para eleger um deputado se precise de $1, $2, $3 milhões, como se precisa no Rio de Janeiro. Isto só as grandes corporações podem financiar o deputado, e ele passa a ser não representante do povo, ele passa a ser representante daquela empresa que o financiou, e os grandes trustes que antes queriam depor o presidente João Goulart, hoje não precisam mais, aprovam as suas leis dentro do Congresso Nacional, que é... Na sua grande maioria, existem as suas exceções, empregados dos grandes conglomerados e dos grandes setores da economia nacional e da economia internacional. Por isso que nós temos a bancada da medicina, a bancada da bala, a bancada ruralista. São congregações que se autoprotegem, e não existe uma renovação. Não existe uma renovação. Por quê? Porque eles ali se autoprotegem, eles ali impedem que as leis de cunho social sejam tramitadas com velocidade no Congresso Nacional, impedem as votações. Hoje nós temos aí esta bancada ruralista que impede, não é? Até o desenvolvimento da reforma agrária, que hoje é um tema até de um outro programa, porque hoje nós temos uma reforma agrária que não andou para frente. Nós temos grandes contingentes de seres humanos jogados nos assentamentos, sem escoamento, sem produção, sem assistência técnica, sem planejamento, e a reforma agrária não sai. Então, é o único país que nós temos, dois ministérios que tratam da terra, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura. Isso tem que mudar. Nós temos que ter outra visão sobre o setor primário. Mas, enfim, eu acho que nós precisamos debater as reformas e, dentro delas, a reforma política. Não somente a reforma eleitoral, cada vez que tem uma eleição. Uma reforma profunda, debater o voto em lista, debater o voto distrital, debater público. O financiamento público, enfim, debater o voto facultativo, debater várias questões que precisam modernizar o sistema eleitoral para que os partidos sejam mais representantes, para que o voto não seja pessoal, para que o voto seja ideológico. E para fortalecer o partido, nós temos que criar partidos com cunhos ideológicos, com cunhos que se debatam ideias e não nomes eleitorais. Mário. Oi. Olha, eu estou acompanhando aqui com a máxima atenção. Eu diria o seguinte, que a prioridade hoje para nós é a reforma política. Inclusive, é um dos temas em debate aqui no Fórum Social Temático, né? É prioritário, porque é impossível continuar dessa forma, né? E nós vimos, inclusive, a reação agora dentro do Congresso, né, quando se falou na possibilidade de mudança nessa campanha eleitoral, de financiamento da campanha. Então houve protestos, e protestos de bancadas conservadoras, né? Ele falou da bancada ruralista, que tem peso no Congresso, né, e representa o retrocesso. Exatamente isso que nós temos que combater. Então, para que se modifique a imagem do Congresso, para que os políticos não sejam taxados da forma como são taxados hoje, é preciso mudar, né? Preciso mudar o jogo, né? Porque o jogo como está não é nada democrático. O que está acontecendo é o seguinte: a representação no Congresso pesa o fator dinheiro, né? É verdade. É impossível continuar uma campanha eleitoral que tenha que, como aqui no Rio de Janeiro e outros estados também, tenha que se gastar 3 milhões ou 4 milhões. Né? Que história é essa? É. Da onde vem esse dinheiro? E também cobrar desses políticos que são financiados dessa forma e depois fazem, legislam e governam de forma a contemplar esses setores que o financiaram. É preciso acabar com essa história, que isso não é democracia, né? Isso, Mário, aqui é longe da democracia. Mário, essa questão da representatividade, me parece que quando as pessoas dizem fulano não me representa, esse congresso não me representa, nós estamos vivendo um momento em que é preciso repensar, como falou o João Vicente, é preciso repensar para poder mudar isso tudo. Você precisa de uma reforma, não só uma reforma política, uma reforma mais profunda do que isso, porque quando você tem um movimento de rua reprimido pela polícia, como se fossem os manifestantes vândalos ou baderneiros ou arruaceiros, e mesmo que fossem, não mereceriam esse tipo de tratamento, você tem a repetição do modelo, João Vicente, que é o modelo ditatorial. Então, quando se fala da desmilitarização da polícia, a gente defende esse tipo de mudança de postura, de visão, de ótica. Quando se fala da mudança política, da representatividade política, você também propõe a mudança do modelo, que foi o modelo que se cristalizou nesses 20 anos de ditadura militar. Sem dúvida, eu acho que... E isso a gente debate algumas vezes através do Instituto Presidente João Goulart nos Direitos Humanos. Uma das coisas que nós... a criação da militarização da polícia e a não revisão da nossa lei de anistia, por incrível que pareça, tem muito a ver com isto. no momento em que os agentes do Estado, né, repressores, que torturaram, que mataram, que violaram os direitos humanos, não foram impunidos, e pela nossa lei de anistia, a anistia se dá de forma unilateral, a punição e a concepção da nossa lei de anistia está contra qualquer acordo internacional de direitos humanos. E isso, ao não punir aqueles agentes que participaram durante a ditadura das mortes, das torturas, isto se transferiu para a militarização das polícias militares, que hoje entende que aquilo que praticar uma violência para tirar a confissão de alguém que pode ser pobre, preto, mas não é delinquente, é uma coisa normal. E as nossas elites, pouco importa se isso está acontecendo ou não. Então, isso é um problema de que a sociedade brasileira vai ter que recapitular. Eu entendo que com a prorrogação do tempo da Comissão da Verdade, e é importante que se diga, nós teremos aí um relatório final de recomendação da revisão da nossa lei de anistia, nesse ponto fundamental, para que os direitos humanos sejam respeitados nesse país. E digo mais, hoje quem milita na área dos direitos humanos já não tem mais a preocupação de que a Comissão da Verdade vai terminar em novembro, por exemplo, que foi esse, porque tem aí milhares de comissões da verdade, estaduais e municipais, que haverão de permanecer e haverão de continuar propondo mudanças na sociedade brasileira. Classistas, de associação de sindicatos, várias coisas. Sem dúvida. Agora, João Vicente, você falou uma coisa que eu acho que a gente precisava aprofundar um pouquinho. Isso vai ficar até para um próximo programa, talvez na próxima semana, mas eu gostaria que você tangenciasse essa questão agora. Nós temos hoje um poder judiciário, quando você falou da revisão da anistia, da necessidade de revisão da anistia, ela foi barrada exatamente do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que essa anistia, da maneira como a ditadura pensava que a anistia poderia ser, é que está valendo realmente. E não há também um divórcio, quer dizer, esse judiciário não me representa também? Como é que a gente vai ver isso? Sem dúvida. Eu acho o seguinte, o STF realmente retificou a lei da anistia, dizendo que ela, da maneira que ela tinha sido proposta, ela permaneceria. Nós temos, foi uma votação estreita, eu acho que foi 5-4, não me lembro bem, mas foi uma votação nessas fácil, proporções, né? E alguns dos ministros que votaram a favor da manutenção dessa lei já saíram da Suprema Corte. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte: nós precisamos também relembrar, não é, que no dia que o nosso Congresso Nacional declara vaga a presidência da República através do senador Auro Moura de Andrade, em 64, o presidente da época do Tribunal, do Supremo Tribunal, ele atravessou a praça na madrugada para dar posse ao Mazzilli. Mas foram cassados dois ministros daquele então, que foi o Evandro Lins e o Hermes Lima, para fazer aquilo. Eu acho que nós também devemos colocar numa futura constituinte a revisão de como esses ministros chegam nesses tribunais. Porque nós já temos visto aí que alguns deles, inclusive por própria palavra deles, fizeram vários lobbies para lá estarem do poder político. Então isso é uma coisa que nós temos que revisar. Será que eles são realmente os guardiões de nossa Constituição, uma vez que eles fizeram lobby para lá chegarem? E ministros que ficam durante a eternidade. Tem que haver uma rotatividade e uma participação da escolha mais distributiva, né? E mais democrática nesse sentido. Mário Augusto, queria que você fizesse sua despedida aí em meio minuto, rapidinho. Parabéns novamente por esse tipo de programa. Eu quero lembrar o seguinte, que continua vigente a reforma de base, e é necessário que a sociedade brasileira rediscuta tudo isso, né? E no Congresso, né, tem inclusive uma para se lançar uma frente parlamentar em favor das reformas de base. Né? É importante porque elas estão aí, foram represadas, né, como já foi dito aí, e é necessário continuar o debate. E aprofundar o debate da questão do judiciário, o poder judiciário. Né? Que isso em toda a América Latina está sendo discutido, inclusive na Argentina, que nossa vizinha, discute-se muito isso, a forma de se escolher ministros na Suprema Corte. E, na verdade, a gente está vindo a reboque, né? Na lei de meios, na reforma do judiciário, essas coisas todas. Mário, muito obrigado pela sua participação. É uma boa participação também aí no fórum em Porto Alegre. Estamos aguardando você de volta aqui. Verônica, você agora, meio minutinho. Um abraço, Mário. Um abraço. Golo, quero agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui. Agradecer aos ouvintes, ao Tema Livre. E dizer que eu sou otimista, que eu acredito no rolezinho, que eu acredito nos jovens. Os jovens são os grandes transformadores sociais, né? E que me junto a eles nesse movimento. E falar do Jango para mim sempre é uma grande alegria. Comecei muito bem o dia hoje. Obrigada. Ah, muito obrigado a você. João Vicente, você pelo seu encerramento. Obrigado, Golo, por mais essa oportunidade de falar sobre as reformas, sobre o processo do desenvolvimento nacional, sobre 1964 e sobre 2014. E eu quero dizer que esse teu programa vem ao encontro das aspirações do grande debate nacional, que é debater a reforma do Estado brasileiro. E, sem dúvida alguma, haveremos de ter outra oportunidade aqui contigo para dizer que estamos do lado desses movimentos, dessas pessoas que querem mudar o país, que querem transformar um país por um país mais justo, mais equitativo, mais digno e, principalmente, mais distributivo. E, como disse o Papa Francisco, a juventude tem que protestar. Não acredito na juventude que não protesta. Muito obrigado. Obrigado a você, João Vicente. Bom, nós estamos terminando o segundo programa dessa série que o Tema Livre apresenta, pelo menos até o dia 1º de abril, até o começo de abril, sobre os 50 anos do golpe militar de 64, com a participação aqui do João Vicente Goulart, presidente do Instituto Presidente João Goulart, filho do ex-presidente da República, depois pelo golpe militar em 1964, com a Verônica Fialho, que é diretora financeira do Instituto Presidente João Goulart, e a participação por telefone do Mário Augusto Jacobskindi, que é um inspirador dessa série, ele que fez a sugestão, que foi logo prontamente incorporada. Espero que o programa tenha sido muito bom para vocês, como foi para nós aqui. Um grande abraço, um ótimo dia e até amanhã às 10h05 com mais um Tema Livre. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.